íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. 31 anos depois da primeira intimidade. Assusta. Há que ter em conta que as coisas que parecem não terem fim assustam qualquer espírito menos sólido, porque comprometem a essência de uma forma não egoísta, não lhe permitindo vaguear, errar ao sabor dos prazeres imediatos. É bem mais simples do que parece. Um amor que acaba prova que nunca chegou sequer a existir. And if you think you knew me then, you don't know me now. As the ground rose up to meet me, I kissed your mouth. You were your boredom, like an armor, but I turned you out. And if that brought us to our knees, we left all the way down. I prized my daddy's ring from my hand, and I made a bride. We grew a flower in the desert. We grew terrified. We were one and the same. If you should love me, and if you think you're wrong, the world could show me nothing. So what could be? Na íntima fração, 31 anos depois da primeira edição, fui sentindo ao longo do dia uma estranha sensação, a de esperar ansiosamente por uma palavra única, redentora, clara, que me explicasse tudo num só curto momento. Grande parte dos que a podiam dizer já aqui não estão, ausentes pelas mais diversas razões. Outros estão, mas não são mais os mesmos, capazes agora apenas de uma vaga aproximação ou de um balbuciar que me arrasta mais para longe do que para perto do conforto de acreditar num traço azul, num futuro incandescente. E a perplexidade é toda, afinal, por ser eu que não estou já em algum lugar, ou talvez num algures, mas que não aqui. Unexpected, and Paradise. syynä. Juurisi jo riitu fillat stöyttäisi sinäväsi. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Life is short, folks. We all know that. There's no time like right now. Na íntima fração, 31 anos depois, hoje a ilusão de proximidade é de tal forma convincente que cada vez há mais distâncias. Pobrezas que se escondem por detrás de horizontes em forma de montras de intimidade. Todos parecem felizes, mas na verdade cada um vive no fundo de um poço. E porque hoje se busca mais ser resgatado do que resgatar, há então cada vez mais vítimas e menos heróis. Destroy passers-by, 'cause I wanna be busy, so busy thinking about place in you. Now I wanna do that without entertaining another thought. Out on the ocean surf, I'll have to pull myself together. Now it's harder, I'm not on my turf. It's just me and those big old waves rolling in. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another fall. Inside me is telling me to run away. I hope your feeling isn't diminished. I hope you need someone in your life, someone like me. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. Now I wanna do that without entertaining another fall. Thank you.

do que resgatar. Há então cada vez mais vítimas e menos heróis. Started the whole world crying, but I couldn't see that the joke was on me. I looked at the sky. íntima fração, 31 anos depois da primeira noite, num mundo cada vez mais distante e deserto, é urgente preservar o amigo, viver um amor, para que não se seja apenas mais um. É a mais impiedosa das tempestades que naufraga perante a firmeza de um amor autêntico. Afinal, nenhuma tormenta dura para sempre. From busy rhythms of Thank you. Life is short, folks. We all know that. There's no time like right now. In a soft and gentle way, you want to touch and detach. In a soft and gentle way, you want to touch and detach. In a soft and gentle way, you want to touch and detach. In a soft and gentle way, in a soft and gentle way, who want to touch and be touched? In a soft and gentle way.